Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Numa semana que ficou marcada por um episódio de desordem que acabou com a polícia a ser recebida a tiro, a edição do Linhas de Elvas trouxe várias reportagens sobre as mudanças impostas pela pandemia. Em manchete, os tiros e tentativas de agressão em festa não autorizada. Os agentes da PSP estiveram em risco depois de ameaçados por um grupo de 20 de agressores. 4 pessoas foram presas, mas todas acabaram libertadas pelo tribunal. As corporações de bombeiros de Campo Maior e Elvas foram reorganizadas por diferentes equipas, funcionando em espelho para garantir a continuidade dos serviços e em situações de emergência durante a pandemia do coronavírus Covid-19. O comandante Miguel Carvalho, dos bombeiros de Campo Maior, refere ainda que o transporte de doentes não pode ser a fonte de alimentação das corporações, enquanto Tiago Bugio, comandante da Corporação de Elvas, garante que este é um esforço que todos fazem para evitar a propagação do vírus. Depois de acompanharmos a PSP, foi a vez da GNR. Com o intuito de dar a conhecer o trabalho desenvolvido por estes elementos, que zelam pela segurança de todos nós, o Linhas acompanhou 2 ações de fiscalização e de sensibilização, uma em Elvas e outra em Campo Maior, assim como uma visita a idosos, já que a GNR também segue de perto estas pessoas mais vulneráveis. Funerais de solidão é o título da reportagem que evidencia o que mudou nos funerais e que endureceu o luto em tempos de pandemia. A forma como as exéquias são celebradas mudaram, por razões de saúde, acentuando deste modo um período ainda mais doloroso para as famílias que ficam sós no momento de despedida. Barbeiros e cabeleireiros mostravam-se prontos para o regresso, no entanto, para que esta reabertura seja possível, os profissionais têm de garantir o cumprimento de várias medidas. É preciso fazer marcação prévia, só pode entrar um número limitado de pessoas e os clientes e funcionários estão obrigados a usar máscara e materiais descartáveis. Mesmo com estas regras, é uma boa notícia para o setor, que está completamente parado desde meados de março. Dos têxteis aos vestidos de noiva, o comércio em zona de fronteira está a lutar pela sobrevivência e a reinventar-se para resistir à atualidade. Fomos conhecer o caso da Novex, uma empresa que comercializa produtos têxteis muito apreciados pelos espanhóis e que em 43 anos de atividade nunca tinha fechado mais de 2 dias. Já Noivos e Detalhes, gerida por Paula Aparício, explica como o adiamento dos casamentos obrigam a reformular todo o negócio neste setor. Apelou ainda à consciência das pessoas para que optem por comprar do lado de cá da fronteira para ajudar a economia local. Estes e outros temas para ler. Despeço-me por hoje. Obrigado por nos acompanhar. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. No sumário da semana, recuamos até segunda-feira para lhes dar a notícia que desde o dia 1 de abril que cada psiquiatra do Hospital de Évora realiza consultas através do telefone a todos os utentes que constam nos seus agendamentos diários e consultas presenciais quando clinicamente se justificam. Nos últimos 24 dias tinham-se realizado então 1.234 consultas. Ficou a saber-se também que o Alentejo já soma um total de 1.969 empresas que aderiram ao regime de layoff contra a pandemia, recorrendo ao mecanismo de acesso simplificado criado devido à pandemia que reduz salários de trabalhadores a 2/3, grandemente comparticipados pela Segurança Social. De acordo com os dados publicados pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, Évora é neste momento o distrito da região mais afetado, com 5% das empresas em layoff, um total de 904 firmas, de acordo com os cálculos a partir dos dados do Ministério do Trabalho e das estatísticas de distribuição regional dos negócios disponíveis no Instituto Nacional de Estatística. Já o Distrito de Beja está entre os menos afetados do país em termos percentuais. As 593 empresas que optaram pelo layoff traduzem 3% do total. Porto Alegre chega aos 4% num registro de 472 empresas. Entretanto, ainda o Hospital de Évora avançou esta semana que na luta contra a Covid-19 optou por obrigar os serviços a deitar mãos à obra para reconfigurar espaços para os doentes infectados com o novo coronavírus e adotar mais medidas de segurança. A Unidade Hospitalar Alentejana adaptou-se e criou dois circuitos distintos, um para casos suspeitos e confirmados de infecção do novo coronavírus e outro para os restantes doentes. Todos os pacientes passam pelo posto de triagem primário instalado em contentores colocados junto ao edifício do hospital, onde estão um enfermeiro, um médico, que fazem então a devida separação dos casos. Já uma equipa multidisciplinar da Universidade de Évora pretende encontrar soluções para a retoma da economia, assente em evidência histórica e epidemiológica que permita transformar a incerteza em cálculos de risco. Recorrer a uma análise sistemática da literatura de crises foi o ponto de partida para este grupo de investigadores, uma vez que, recorrendo a ferramentas de análise qualitativa do texto, pode tirar-se muita informação, mas também é possível ir mais além, segundo afirmam os especialistas. A Universidade de Évora garante que o projeto já foi apresentado ao Primeiro-Ministro António Costa no âmbito da audição de um grupo de especialistas em economia com vista a recolher informação no âmbito do planeamento e relançamento da atividade económica nacional durante o pós-Covid-19, nomeadamente do comércio e também dos serviços. Ainda e sempre a pandemia, impulsionada pela Covid-19, a certificação sanitária é um dos primeiros passos para a reabertura dos hotéis. Foi uma notícia do Diário do Sul que trouxemos a público na terça-feira. Diz que muitos têm sido os setores afetados pela pandemia, que o mundo atravessa. O turismo é um dos que está no topo dessa lista. O reinício das atividades ligadas a esta área começa a ser preparado e surgem já algumas ideias daquilo que é preciso ter em linha de conta. A questão da segurança sanitária é uma das prioridades no sentido de transmitir aos turistas uma mensagem de confiança. Entrevista de José Calisto, Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, ficou alerta. É preciso ter muito respeito por este inimigo invisível. José Calisto, Presidente da Câmara de Reguengos, referia-se, obviamente, ao vírus Covid-19, garantindo que quando se comunica uma vitória sobre o vírus é preciso ter consciência de que a guerra ainda não está a ganha. As palavras de José Calisto, numa altura em que, segundo diz, já estão em marcha medidas excepcionais de relançamento da economia social no Conselho de Reguengos. Entretanto, a Universidade de Évora avança com um projeto que contempla o desenvolvimento de planos individuais de cuidados em que todas as profissões se organizam em função do doente para pessoas com Covid-19 domiciliária que podem ser monitorizadas de forma remota. Ora, este projeto é um conceito inovador e um plano em que se estava a trabalhar inclusivamente com o Hospital do Espírito Santo, mas focado nos doentes crónicos. Segundo avançou Manuel José Lopes, docente da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, da Universidade de Évora. Entretanto, declarações de António Ceia da Silva, ao Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. A região quer captar turistas nacionais este verão. Está a trabalhar na certificação sanitária do setor para que os visitantes prefiram férias em Serpa ou Alegrete do que na Broadway, em Nova Iorque. São declarações do Presidente da Entidade Regional de Turismo numa altura em que este dirigente acredita que é no turismo interno que poderá estar a solução para fazer face à crise lançada em torno do setor pelo coronavírus. A fechar, ainda lhe digo que a Comissão Diretiva do Alentejo 2020, correspondendo ao desafio, compromisso lançado pelo Primeiro-Ministro, aliás, António Costa, na reunião do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo de 19 de janeiro de 2018, toma a primeira deliberação referente à aprovação da candidatura da construção do Hospital Central do Alentejo, consultas externas, no montante de 40 milhões de euros. Este projeto tem como objetivo específico apoiar o reequipamento do Serviço Nacional de Saúde, viabilizando a promoção de respostas de qualidade aos utentes dos serviços, a adoção de soluções do foro energético, tecnológico, ambiental, assegurando igualmente a acessibilidade dos equipamentos a pessoas com mobilidade condicionada. É desta forma que colocamos o ponto final no sumário desta semana. Eu despeço-me. Tenha um ótimo fim de semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.